rebola, trava, faz de um jeito. Black Jam Closet, bico do paredão. Que nenhuma outra faz. Eu tô doidinho pra ver o seu piscino. Eu tô doidinho pra ver o seu piscino rei.